You're just losing your mind. Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos algum do melhor hard rock de todos os tempos. Para começar este programa, temos uma banda britânica que teve sucesso nos anos 80 e em especial nos anos 70. Uma banda com um som clássico, com um som que em alguns momentos se aproxima do Southern Rock. Para vocês, temos o Status Quo e a música What You're Proposing. I'm após Status Quo, ficamos com Blue Cheer, Just a Little Bit. Os Blue Cheer, tal como os Iron Butterfly, os Cream e os The Yardbirds, são uma das bandas responsáveis pela direção que o rock tomou em meados dos anos 60, com a adição de peso e de psicadelismo ao som do rock, alguns anos depois, com Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath, foram fundadas as bases para o hard rock e para o heavy metal. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos os Poison e a música Body Talk. Esta música é retirada do álbum Native Tongue, o único álbum da carreira dos Poison que contou com o guitarrista Richie Kotzen. É um álbum bastante diferente do som que consagrou os Poison. É um álbum mais maduro, com composições mais intensas, com mais arranjos. Para vocês, Poison Body Talk. I'm not afraid to you seen Junior's grave? Após Poison, ficamos com uma banda muito mais underground dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Trickster, que aqui chegaram com a música Blood Rock. Os Trickster surgiram em meados dos anos 80, mas só em finais dos anos 80 é que conseguiram lançar o seu primeiro álbum e mesmo assim não conseguiram ter muito sucesso e tornaram-se uma banda de culto para os fãs de hard rock. A próxima banda, a banda que finalizou esta última sequência, é uma banda que é conhecida por quase todos os fãs de música. Estou a falar-vos dos Van Halen e para vocês ficou a música And the Cradle Will Rock. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência temos uma banda de hard rock que é chamada de White Metal. E o que é White Metal? White Metal são todas as bandas que nas suas letras têm uma mensagem religiosa. Portanto, não podemos chamar White Metal como um estilo musical. É um estilo lírico. É um estilo. É como se tivéssemos o Politic Metal ou o Love Metal. Não faz muito sentido. E portanto, do álbum No More Hell to Pay, ficam aqui o Striper e a música The One. Yeah. We Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Striper, ficamos com Atlantic, Power Over Me, uma das boas bandas de hard rock e AOR dos anos 90. Apesar da qualidade, os Atlantic nunca saíram do underground. E por falar em underground, terminamos a sequência com J.R. Blackmore Group, uma banda que juntou J.R. Blackmore, filho de Richie Blackmore, e Michael Borman, uma banda alemã. E ficamos com a música Here We Go. Vamos entrar agora numa nova sequência, uma sequência que vai ser marcada por sons mais clássicos, por sons mais antigos. Para começar esta sequência temos os Bad Company, para vocês, e dos Bad Company, Rock Steady. Yeah. my mind away to places. E nesta sequência carregada de sons clássicos, após Bad Company ficamos com Blind Fate, Can't Find My Way Home, e terminamos a sequência com Paul Kossoff, Molten Gold, esta música que foi cantada por Paul Rodgers, ex-companheiro de Paul Kossoff nos Free. Faz parte do primeiro álbum da carreira solo de Paul Kossoff, Backstreet Crawlers. Infelizmente, Paul Kossoff morreu com 25 anos e deixou o seu legado muito pequeno, muito curto para a qualidade que tinha. Vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar, temos outra banda clássica, mas num som de anos 80. Estou a falar-vos dos Kiss. E para vocês e dos Kiss vai ficar a música A Million to One. Nothing to make. secret of the way. You took an oath of silence. You were just a man. após apanharmos os Kiss nos anos 80, viajamos para o século 21. Após os Kiss, ficamos com Niva, Let It Shine, e terminamos a sequência com um projeto que reuniu Toby Hitchcock, o vocalista Toby Hitchcock, e o guitarrista e teclista Jim Patrick. Estou a falar-vos dos Pride of Lions e ficamos com a música Astonish You. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência de três músicas lançadas no ano de 2015. São três novidades. Para começá-la, e vinda de Florença, em Itália, temos Paola Pellegrini e Lex Rock. E do álbum Dreams Come True, vamos ficar com a música Dreams Come True. Baby, don't cry, it's hard for me. I want you to know you're my everything. change my life and feel you like an angel. As John said, never say goodbye. E após a novidade Paola Pellegrini e Lex Rock, ficamos com duas novidades de 2015 de duas bandas que já fizeram parte dos alinhamentos do nosso Riff Service. Primeiro tivemos os espanhóis de Saragossa Ice Blue com a música Secret Time e terminamos a sequência com os brasileiros de Caxias do Sul, Marina e a música Like an Angel. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência com duas músicas de duas bandas que apresentam um som mais moderno, um som mais variado. Para começar esta sequência, temos os portugueses Phaser e a música Way Downtown. Around Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Phaser, Away Downtown, ficamos com Audio Slave, Like a Stone. Os Audio Slave surgiram no início do século XXI e eram um super grupo, já que contavam com Chris Cornell, Tom Morello, Tim Comerford, Brad Wilk. Apesar de eu não gostar das bandas, do som das bandas de que eles fizeram parte, os Audioslave foram uma banda que me conquistaram, em especial com esta balada Like a Stone. E vamos agora entrar numa nova sequência. Se na sequência anterior demos destaque a um som mais moderno, na próxima sequência vamos voltar às origens. Vamos voltar ao hard rock com influência blues. Vamos voltar a AC/DC. Para começar esta sequência temos os AC/DC. E para você fica a música For Those About to Rock, We Salute You. We'll be right back. but now I care for no one anyway. Oh, no. E após a AC/DC, ficamos com os norte-americanos Rhino Bucket e a música Pain. Os Rhino Bucket são uma banda que são fortemente influenciada pelo som dos australianos AC/DC. E terminamos a sequência com uma banda alemã de hard rock, com uma banda que tem o seu som claramente retirado e calcado do som do hard rock dos anos 70. Estou a falar-vos dos Kick Hunter e ficamos aqui com a música Call Me. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai ser marcada por três bandas que não são tão conhecidas assim, mas que têm imensa qualidade e que merecem ser reconhecidas e conhecidas por todos os fãs de hard rock. Para começar esta sequência, temos uma cover, um original escrito por Gene Steinman e que foi interpretado a primeira vez pelos Fire Inc. Estou a falar-vos da música Nowhere Fast e para vocês, Far Cry Nowhere Fast. Após Far Cry, ficamos com os australianos Roxas e a música Don't Stop. Terminamos a sequência com uma banda da Suíça. Não, não são os Gotthard, nem são os Crocus, são os Sarah Rain. E dos Sarah Rain ficamos com a música The Dance. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, aliás, esta sequência é dedicada a duas bandas japonesas, provavelmente as maiores bandas de metal e de hard rock que o país do sol nascente já nos deu. Para começar a sequência, temos uma balada, temos a balada Tears, dos X-Japan. Para vocês, X-Japan, Tears. E após a portentosa balada dos X-Japan, ficamos com Crazy Nights, dos Loudness. Vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda polaca que canta em polaco. Estou a falar-vos dos Xander House e para vocês, Xander House, Demon Vladzi. Cały Hollywood byś na zbyt wciąż miał zbyt kolorowy wciąż. Estamos na Nova Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service e o nosso programa aproxima-se rapidamente do seu final. E após Xander House, ficamos com Stillhouse Lane, Addicted. Esta música é um original dos Wall of Silence, de início dos anos 90. E vamos entrar agora numa sequência que vai ser dedicada a dois monstros da guitarra. Um deles com uma carreira que já vem desde os anos 80 e o outro com uma carreira mais recente. Para começar a sequência e do álbum Book of Shadows, temos Zakk Wylde, Sold My Soul. Without you, woman, by my side, I'm contemplating suicide, torn from all my pride. Man, tell me, son, that ain't the way. I'm gonna make a deal with you, child, gonna live another day. Just sign right here, son. Sold my soul for you. E após Zakk Wylde, ficamos com um prodígio que faz do blues a sua linguagem musical. Estou a falar-vos de Joe Bonamassa e ficamos aqui com a música Blue and Evil. E por falar em blues, A próxima sequência vai iniciar-se com uma banda que faz do blues rock a sua linguagem musical. A próxima banda é uma daquelas que pode ser considerada como o pai do hard rock, uma banda que levou o som, o psicadelismo, o peso e a técnica a um novo nível nos anos 60. Estou a falar-vos do Scream, e para vocês, Scream Sweet Wine. Yeah. e após o Scream de Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, ficamos com Hold the Line, música do primeiro álbum dos Toto. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service, uma sequência dedicada a dois guitarristas virtuosos. Para começar esta sequência, e do álbum Odyssey, temos Yngwie Malmsteen, Deja Vu. Time, when men again cross that line, don't E é com Steve Vai, In My Dreams With You, que terminamos o Riff Service de hoje. Esta música é retirada do álbum Sex and Religion, o único álbum da carreira de Steve Vai que contou com o vocalista. Neste caso foi o canadiano Devin Townsend. E esta música, In My Dreams With You, é uma composição de Steve Vai com Desmond Child. E desejo-vos a todos uma ótima semana. Desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado a ouvir as escolhas musicais que eu tenho para vocês no nosso Riff Service. E vocês já sabem o que eu vou dizer a seguir. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Logo vinda, por ela passou.